alcançar os meus sonhos com você. Você é vida em meu viver, a razão de percorrer. No jardim, no luar, no ato de pensar, no sorriso no meu coração, você está onde o amor reinar, onde a paz. Brilha em meu.